vai Jeremias, lá vai Germão, lá vai Senhor Alferes, melhor capitão, lá vai Senhor Alferes, melhor capitão. Ó elvas, ó pena marcou, e neste regimento andou meu amor, neste regimento andou meu amor. Além mais abaixo se vende água ardente, aderreis o copo para toda a gente, aderreis o copo para toda a gente. À entrada de Elvas estão duas cadeiras para se assentarem as moças solteiras, para se assentarem as moças solteiras. Ai que quebra, quebra, que se quebra o linho, quebra a louça toda, fica o prato fino, quebra a louça toda, fica o prato fino. Além mais abaixo se vende licor, adereis o copo para o meu amor, adereis o copo.